Ricardo, extintores e equipamentos de segurança e combate ao incêndio. Super Tigrão, a primeira aparelhagem do porte médio, de volta às suas origens. Vamos lá, Bidu! Outro dia tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. E uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Aqui é DJ Bidu. Pé, corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Baixo tá no pé, corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Das dores, de São Paulo, Nova York, ou dos Açores. Maguinha, tu parece que a baiana dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha do Saviana, maguinha do Saviana. Basta até corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha. Essa maguinha é um furacão. Eu outro dia tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Vi uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Essa maguinha é um furacão. Basta pé, corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Eu quem ela é? De onde ela é? Maria das Dores, de São Paulo, Nova York, ou dos Açores. Maguinha, tu parece que é baiana, dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha do Saviana, maguinha do Saviana. Teco do Teco Móvel, esse é animal. Essa maguinha é um furacão. Basta no pé, corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Aqui Super Tigrão. Aqui no Tigrão. I had a dream when I was young. Novo Tigrão. I was strong when I saw you, baby. Please give me a kiss. Tigrão. Seja bem, muito bem-vindo, meu DJ! The future looks bright ahead. Please let forget the past. They don't go away. They don't go away. They don't go away. They don't go away. Please let forget the best. They don't go away. Ooh, they don't go away. They don't go away. Ooh, they don't go away. Fazendo a festa. Ei, você aí está com um tigrão. Novo Tigrão, é show! está de volta. DJ Bidu, tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Novo Tigrão, tocando o que o povo quer ouvir. There once was a white witch at a house in Jamaica. We call it the Rose Hall. On was the queen, oh yeah. She will show you through the room. Steal your heart away too soon. Tigrão, é show! Aqui é DJ Bidu, agora pra aumentar ainda mais a sua emoção. And every fan and every radio DJ too.

people may try to break us apart, but my love for you is coming straight from my heart, straight from my heart. Aqui é DJ Bidu. Today is the only day I know. The way I feel about you could never be wrong. Nothing but the truth I know about you, and now you got me singing love song. I try to tell you from such a long time that I love you, girl, you're always on my mind. My love is like a rare of light, sun so bright like a star that shine at night. Girl, I say it's you and me, I'm gonna love you, it's a possibility. I'm gonna dedicate, cooperate, make a date. Girl, I hope you will appreciate. Give me some loving in the morning, never ending. Give me some loving in the morning, never ending. You look so nice, girl, so romantic. I wanna romance you, yes, I'm gonna do it. I wanna squeeze you right, hold you tight. Da ilha do reggae, reggae que veio da África, Jamaica. Sou que sou da ilha do reggae, reggae que veio da África, Jamaica. Novo Tigrão, a mais nova sensação do estado do Pará. DJ Bidu. A magia dos negros, seu canto africano, canta a paz, a fé, instinto cigano. A magia dos negros, seu canto africano, canta a paz, a fé, instinto cigano. Novo Tigrão, é show! É o Tigrão! DJ Bidu, é só ouvir e se apaixonar. Eles pousaram na ilha com suas canções. Imigrantes da cor, sem preconceito invadindo salões. Eles pousaram na ilha com suas canções. Imigrantes da cor, sem preconceito invadindo salões. Sou que sou da ilha do reggae, reggae que veio da África, Jamaica. Sou que sou da ilha do reggae, reggae que veio da África, Jamaica. É o Tigrão. Milongo, Dennis Brown, Byron Lee, Eric Donaldson, Jacomilha, Peter Tosh, Gregório.

DJ Bidu, arrebentando e mandando ver. Tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Megatons, batia continência com o dial na frequência ou em desobediência em suplava a nação. Se o radinho caísse aqui, caísse o radinho perto de você. Se o radinho caísse aqui, caísse o radinho perto de você. Diga, cidadão, o que fazer com informação em megatons. A continência com dial na frequência ou desobediência insuflava a nação. Mais atenção pra notícia, a invasão é pacífica. A percussão é marítima. A explosão é sonora. É munição pós-moderna. Cidadão, o que fazer com informação em megatons? Batia a continência com o dial na frequência ou desce da audiência em suplava a nação. Se o radinho caísse aqui, caísse o radinho perto de você. Se o radinho caísse aqui, caísse o radinho. O mesmo suor que é pra vida ganhar. Aceita de paz e amor. Teu canto são vozes de deuses mortais. Xalalalaiala, laiala,

agora é pra dançar. Persistent in self inside it one. Purify your heart, are the truth must be said. The great final battle will not delay. Novo Tigrão, aceita meu amor. Rejoice, rejoice, rejoice. It's time to unite, unite all the tribes. Bidu, tudo pronto? Então faz essa galera relembrar os bons tempos aqui no Tigrão. Tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Super Tigrão. Into shapes of a dog's tail. I want they get around. Sing sha-la-la-la. Screaming this same song. Shaking, smiling, singing loud. People that's right, we don't got sun. Everyone by one, living without fear, year after year. As long as sun shines, and one can make right. Você ouve o melhor. Tigrão. Feito somente para você que gosta do que é bom.